Itama ao vivo. Mexendo com você. A máquina do tempo. A máquina do tempo. Aperta! Eu falei, eu tentei, implorei, mas você disse não. Mas você disse não. Te chamei, me entreguei, me humilhei pelo meu coração. Pelo meu coração. Isso é sonho ou castigo? Eu só quero saber. Estúdio é Bora ali, faz bom fim. Aperta.